descendo pra cidade, pra ver o que está acontecendo. Dificuldades irão surgir em sua vida. O morro, oh, está descendo pra cidade, buscando o seu espaço na sociedade. Hoje eu quero entrar no mato, sem sapato, que é pra ver se eu vou escorregar, porque não tem espinho e nem capacho. O meu destino, minhas mãos é que vão me guiar. Sob o sol forte só levo minha sorte, e é suando que um dia sei que vou chegar lá. Porque o morro, oh, está descendo pra cidade, pra ver o que está acontecendo. Dificuldades irão surgir em sua vida. O morro, oh, está descendo pra cidade, buscando o seu espaço na sociedade. Mas não adianta descer pra ficar calado, não adianta descer pra ficar alienado e encurralado. Mas não adianta descer pra ficar calado, não adianta descer pra ficar alienado e encurralado. Porque hoje eu quero entrar no mato, sem sapato, que é pra ver se eu vou escorregar. Porque não tem espinho e nem capacho. O meu destino, minhas mãos é que vão me guiar. Sob o sol forte só levo minha sorte, e é suando que um dia sei que vou chegar lá. Porque o sol, oh, ilumina todos os lados. Mas não vá se esquecer que pra ele te aquecer você não pode ficar abaixado. O sol, oh, oh, ilumina todos os lados. Mas não vá se esquecer que pra ele te aquecer você não pode ficar abaixado. Mas não adianta se erguer pra ficar calado, não adianta se erguer pra ficar alienado e encurralado. Mas não adianta se erguer pra ficar calado, não adianta se erguer pra ficar alienado e encurralado.